sexo. Balada não dorme de conchinha e pijama. Você ama ela, mas ela não te ama. Balada não beija. Balada não dorme de conchinha e pijama. Segura essa emoção. 105.1, toda hora. Sucesso FM. Atenção, o Sindicato Rural de Buriti Alegre, juntamente com o Senar, promovem um treinamento de construção de cerca elétrica, que acontecerá dias 17 e 18 de janeiro. Aprenda sobre componente aterramento e sua construção, componente isolador, custo-benefício, escolha e implantação da cerca elétrica e muito mais. Lembrando que o curso é integralmente gratuito e o único pré-requisito é ter idade mínima de 18 anos. Faça já sua inscrição. As vagas são limitadas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 64-3444-1346, que também é o WhatsApp, ou vá até a sede do Sindicato Rural. Buriti Alegre região agora conta com a Linear Eventos, empresa especializada em organização de festa, eventos sociais e empresariais. Só na Linear você encontra a qualidade do mais simples ao mais sofisticado. O sucesso de seu evento está com a Linear Produções e Eventos, uma extensão da Lúcios Eventos de Caldas Novas. Para orçamentos, fale com a gente no telefone WhatsApp 64981211611. A Casa Sol Materiais para Construção. Qualidade, menor preço e com condições de pagamentos que cabem no seu bolso. A Casa Sol traz uma super novidade. Estamos fabricando lajes com o melhor preço de Buriti Alegre e região. A Casa Sol Materiais para Construção. Avenida Ovídio Inácio Costa, setor Parque dos Buritis, Buriti Alegre. Telefone 64-3444-2756. Faça seu orçamento na A Casa Sol Materiais para Construção. Solar Magazine é a loja da cidade, com os mais lindos móveis, com maior variedade, as melhores marcas, o menor preço pra pagar. Solar Magazine tem condição. Solar Magazine tem promoção. Solar Magazine, facilidade e qualidade. Está prestes a inaugurar a Unipet, clínica veterinária e plano de saúde animal. A primeira clínica com plano de saúde completo para seu animal no sul de Goiás. Raio-X, ultrassom, centro cirúrgico completo, exames complementares, linha completa de medicamentos, vacinas, rações, petiscos e brinquedos para seu pet. Médico veterinário, Dr. Guilherme Ribeiro, que está atendendo ainda na Brasil Vet. Unipet, clínica veterinária e plano de saúde animal. Atende urgência e emergência 24 horas por dia. Rua 24 de junho com Oswaldo Martins Costa, número 524. Telefone 359-9201-5455. 105.1. Sucesso FM. Vem, vem, vem pra Salão. Que a internet de verdade. Um plano sem fidelidade. Chega em qualquer localidade. Vem aqui na sua cidade. Do seu carro e deixar ele limpo e cheirando. Venha para o Lava Jato do Gaguinho. Lavamos e inseramos o seu carro e ele irá ficar show de bola. Endereço com o Americano do Brasil, Parque dos Buritis, próxima borracharia do Julião. Buscamos e entregamos na sua casa. Telefone 64 992 11 1361. Lava Jato do Gaguinho. Sacolão da Economia. Aqui você encontra produtos selecionados, fresquinhos e com muita qualidade. Sempre trazendo o que há de melhor em frutas, legumes e verduras. Venha fazer economia de verdade. Sacolão da Economia. Avenida José Messias Ferreira, Setor Caládia, Buriti Alegre. Telefone 3444-1088. Sacolão da Economia. Preço baixo todo dia. Pede Gás Distribuidora de Água e Gás de Buriti Alegre, em parceria com a Rádio Sucesso FM 105,1, traz um mega show de prêmios para você, cliente e amigo da Pede Gás. Nas compras de seu gás e água, você ganha um cupom para concorrer a 3 valiosos prêmios. Se liga! Primeiro prêmio, um micro-ondas. Segundo prêmio, uma bomba de água elétrica. Terceiro prêmio, uma recarga de gás. Participe! Ouvinte ligado é ouvinte premiado na Ped Gás Distribuidora de Água e Gás. O seu rádio pede a sucesso. Sucesso FM 105.1. Paraíso das Plantas, o melhor para o seu jardim está aqui. Plantas ornamentais e frutíferas, adubos e substratos vegetais, vasos de cerâmica, pedras para jardim e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Venha conferir. Rua Maciel, Setor Caládia, Buriti Alegre. Fone Zap 64993388524 e 64992482498. Paraíso das Plantas, o paraíso do seu jardim é aqui. Amigo pecuarista, o período chuvoso chegou. A Complan Nutrição Animal oferece produtos de altíssima qualidade para este período, como bife pasto águas, protein mais águas, top reprodução e muito mais. Informações e vendas em uma loja Complan mais perto de você. Complan Nutrição Animal, é confiança, é tradição. Marcos Vinícius da Campo e da Comprop Nutrição Animal. Venha fazer suas cotações de suplementos minerais, núcleos, rações e proteinados de alto e baixo consumo. Preços especiais das rações para leite mimosa 24% e na dieta gordão total. Os melhores produtos para o seu rebanho de corte leite. Agende uma visita técnica com o representante comercial Marcos Vinícius. WhatsApp 64992167120. Aumente sua produção e lucratividade. Ligue para o Marcos Vinícius. Lá é blá blá blá, aqui é música boa. Na Complan você é mais, aqui você é o dono. Venha ser dono e participe da promoção Cooperado Premiado. Serão sorteados R$100 mil em prêmios. E quem concorre aos prêmios? Cooperados que atualizarem seu cadastro e novos cooperados. Conheça as duas modalidades para ser um cooperado e venha ser um cooperado premiado. Consulte o regulamento no site www.complan.com.br. Informações em uma Complan mais perto de você ou no 64-3417-1206. Certificado de autorização CCAPME número 06-01-6907-2021. Pastelaria do Diogo, a melhor da cidade. Servimos pastel frito na hora e aquela bebida bem gelada para acompanhar. Variedade em sabores e a qualidade que você já conhece. Pastelaria do Diogo, Rua Mato Grosso, número 52, setor aeroporto. Antiga Pastelaria do Vaguinho. Atendimento das 7 da manhã às 18 horas. Telefone 64-98111-3846. Acordou o meu sorriso adormecido. Trouxe um brilho diferente ao meu olhar. Fez meu mundo acontecer mais colorido. Coisas que só a mulher nos faz enxergar. Segura essa emoção. Programa Arena Sertaneja. Não vou te olhar se não faz amor só por você. Modão, hein? Forte abraço aí pra você, ligado, interligado aqui na melhor do Brasil. 105,1 Sucesso FM, todo dia, toda hora. Forte abraço aí a Vitória lá ouvindo a programação do Arena Sertaneja. Abraço pra Verônica também. Abraço aí pra Cibele e Ara. Tem a moda de vocês aqui agora, viu? Forte abraço aí pra cada um de vocês aí, moçada. Modão, 16 horas mais 25 minutos agora. Eu de tudo sou capaz. Qualquer coisa por você nunca é demais. Em cada esquina eu vou achar um canto pra poder te amar. Vai, Fred. Por amor. Esse amor que me faz viver vai me matar. Valeu. Pra ganhar o seu amor, sou capaz de muito mais. Obrigado, chefe. E as loucuras que eu fizer não vão. Eu posso dar por amor, por amor. Me deixe te provar que tudo é possível quando a gente quer amar. É loucura demais, loucura demais. Tanto amor assim não dá pra segurar. É loucura demais, loucura demais. Esse amor que me faz viver vai me matar. É loucura demais, loucura demais. Tanto amor assim não dá pra segurar. Loucura demais. Esse amor que me faz viver vai me matar. Quando alguém me perguntar como eu aprendi a te amar, como nasceu nossa paixão, eu respondo: foi milagre, milagre da natureza, que numa tarde chuvosa me mostrou tanta beleza. No portão da sua casa, enquanto a gente namorava, a chuva se aproximava sem a gente perceber. Que caíam, o seu corpo foi molhando, no corpo a roupa colando, e aos poucos me mostrando o que eu tanto queria ver. O seu vestido molhado no seu corpinho colado, me dava água na boca. Me abraçou. passando nem sentiu. Que a chuva que caiu, de repente te despiu, sem você tirar a roupa. Sua casa, enquanto a gente namorava, a chuva se aproximava sem a gente perceber. E os pingos que caíam, o seu corpo foi molhando, no corpo a roupa colando, e aos poucos me mostrando o que eu tanto queria ver. O seu vestido molhado no seu corpinho colado, me dava água na boca. Abraçando nem sentiu, que a chuva que caiu, de repente te despiu, sem você tirar a roupa. E o seu vestido molhado, no seu corpinho colado, me dava água na boca. Me abraçando nem sentiu, que a chuva que caiu, de repente te despiu, sem você tirar a roupa. Elétrica Ferragista Buriti. Há mais de 20 anos de tradição em Buriti Alegre, trazendo o que há de melhor em marcas de materiais elétricos, hidráulicos, ferragens e ferramentas. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão. Endereço: Avenida José Messias Ferreira, número 1133, Centro Buriti Alegre. Telefone: 3444-2555. WhatsApp: 64 9 84 24 48 73. Elétrica Ferragista Buriti. Tradição em Buriti Alegre. Que tal um arroz? Bem soltinho tem. Tem branquinho tem. Até amarelinho tem. Moreninho também. Esse tio Adão é o tal. Arroz com pique também. Com camarão. Fritas e filé é bom. Com feijão é bom demais. Tio Adal? Tio Adal é o tal, tio Adal é o tal, tio Adal. Autoelétrica Foguetinho. Serviços em motores de partida, alternadores, instalação para tratores e máquinas grandes e veículos em geral, bem como peças elétricas e injeção eletrônica. Trabalhamos com chaves codificadas. Aqui na Autoelétrica Foguetinho, você conta com a ServK Proteção Veicular. Serviço de qualidade é aqui. Endereço: Rua Cônego Teófilo, número 1105, Centro, Buriti Alegre, Goiás. Telefone: 64-3444-1162 e 64-98138-0095. 105.1 Sucesso FM. Sabe por que Supermercado Zago é o preferido da cidade? Porque tem qualidade e preço baixo. No Supermercado Zago temos produtos alimentícios, açougue, frutaria e padaria. Tudo que um completo supermercado precisa. Estamos cumprindo todas as medidas de combate ao Covid-19. Endereço: Avenida José Messias Ferreira, no centro de Buriti Alegre. Telefone: 64-3444-2626. Supermercado Zago, o gigante da região. Restaurante Cabanas, a comida mais saborosa da cidade. Preços promocionais de quinta a sábado. E agora com um cantinho especial para você que gosta de um café quentinho e um doce após o almoço. Restaurante Cabanas, Avenida José Messias Ferreira, setor aeroporto. Teleentregas: 64 9 92 19 97 50. Restaurante Cabanas, sabor e qualidade em um só lugar. Você de Buriti Alegre, região, pensou em seguros? Pensou na Cia Gold. Trabalhamos com seguros de automóveis, bike, condomínio, seguro educacional, empresarial, seguro de motos, seguro residencial e muito mais. Conheça nossos planos com os melhores preços. Endereço Rua Maciel, número 916, Centro, Buriti Alegre, Goiás. Telefone 3444-2258. Cia Gold, o cliente sempre em primeiro lugar. Assistência 24 horas. WhatsApp 64981509092. A felicidade tem sabor natural, tem cor, tem amor e tem qualidade. Os melhores sorvetes, picolés e açaís para qualquer hora do dia. Trilhas da Amazônia, experimente e surpreenda-se. Aberto todos os dias. Rua Maciel, esquina com a Rua Francisco Mota. Fazemos entrega pelo telefone e WhatsApp. 64-99246-3767. Sorveteria Trilhas da Amazônia. Buriti Alegre é mais sucesso. Buriti Alegre região agora conta com a Iluminatec. Aqui você encontra tudo de materiais elétricos, ferragista, segurança eletrônica e equipamentos de proteção individual e coletiva. Endereço Rua Maciel 1065, Centro, em Buriti Alegre. Telefone 64-3444-1580. Iluminatec. Que café saboroso, puro, cheiroso e irresistível. Comece o seu dia com um gostinho diferente e nutritivo. Prepare um café que tenha mais sabor e melhor qualidade. Escolha o melhor café, Café Tupinambá. Um café aprovado e recomendado há mais de 40 anos no mercado pelo consumidor mais exigente e que entende do assunto. É por isso que ele é o preferido da dona de casa. Experimente você também o verdadeiro sabor do café, Café Tupinambá. Já pensou em ter um plano odontológico que cabe no seu bolso? Agora você pode! Com a Odonto Company, você tem um plano com preço super acessível, onde você pode realizar diversos tratamentos e ainda ganha mega descontos em procedimentos de alta complexidade. Venha conhecer a maior do mundo, Odonto Company, Avenida José Messias Ferreira, quadra 65, lote 109, telefone 3444-2885 e o WhatsApp 996666168. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Fofurinha Kids, a mais nova loja exclusiva para os seus filhos. Na Fofurinha Kids você encontra enxoval completo, conjuntos a partir de R$25, acessórios, bolsas maternidade e tudo com o melhor preço da região. Venha nos visitar e conferir as novidades que preparamos para vocês. Fofurinha Kids, endereço Rua Maciel, número 12, acima da Casa de Carnes Correia, em Buriti Alegre. Telefone 64992272611. O Pet Center Teca e Rebeca traz uma mega promoção para seus clientes. É todo estoque no Torra Torra. Todo estoque na promoção. Isso mesmo que você ouviu. Todo estoque na promoção. Até o mês de janeiro. Só no Pet Center Teca e Rebeca. Endereço Avenida Francisco Olímpio de Paiva, ao lado da Móveis Estrela. Telefone 64-99203-5948. Torra Torra Black Friday. Venha conferir. Alô, alô, produtores rurais. Pensou em nutrição animal? Fale com Marcos Vinícius da Campo e da Comprop Nutrição Animal. Venha fazer suas cotações de suplementos minerais, núcleos, rações e proteinados de alto e baixo consumo. Preços especiais das rações para leite mimosa 24% e na dieta Gordão Total. Os melhores produtos para o seu rebanho de corte e leite. Agende uma visita técnica com o representante comercial Marcos Vinícius. WhatsApp 64992167120. Aumente sua produção e lucratividade. Ligue para o Marcos Vinícius. Atenção, senhores pais e responsáveis. O colégio mais dinâmico está sob nova direção e agora se chama Escola Caminho do Bem. Não perca tempo e garanta já a vaga de seu filho. Lugar de criança é na escola. E nós preparamos a melhor versão pensando no seu bem-estar, conforto e aprendizado. Escola Caminho do Bem. Do maternal 1 ao 5º ano. Educação, ética e cidadania em um só lugar. Endereço Rua Alfredo Poli, número 746, Vila dos Funcionários. Contato 3444-1642. Lá é blá blá blá, aqui é música boa. Na Complan você é mais, aqui você é o dono. Venha ser dono e participe da promoção Cooperado Premiado. Serão sorteados 100 mil reais em prêmios. E quem concorre aos prêmios? Cooperados que atualizarem seu cadastro e novos cooperados. Conheça as duas modalidades para ser um cooperado e venha ser um cooperado premiado. Consulte o regulamento no site www.complan.com.br. Informações em uma Complan mais perto de você ou no 64-3417-1206. Certificado de autorização CCAP-ME número 06-01-6907-2021. Chegar o fim. canção a gente queria oferecer com todo carinho a uma galera muito especial, a todos os membros da nossa comunidade do Orkut espalhado por esse Brasil afora. Essa é pra vocês. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda: Sucesso FM, todo dia, toda hora. Sucesso. Seu coração. porteira do seu coração. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Tem que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol no teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, e me acharam nada. Pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho e me afogo em sol. Pensar em você. Apague nossas fotos do meu telefone, mas você tá grudada, sabe onde? Do meu coração. E não tem quem tire, não, seu amor da minha vida. Só quem vive uma paixão morre assim na despedida. Gostando, dói, dói, dói demais. Só meu peito sabe que a saudade faz. Ai, ai, ai, ai. Termina gostando, dói, dói, dói demais. Só meu peito sabe o que a saudade faz. Ai, ai, ai, ai. Ou você volta ou eu não vivo mais. Só vivo pra pensar em você. Apague nossas fotos do meu telefone,

é testemunha. Modão, hein? Pensando em você. Forte abraço aí pra você, ligado, interligado aqui na Melhor do Brasil, 105,1 Sucesso FM, todo dia, toda hora. Essa moda aí é pro meu amigo lá na Vila Planalto, o nosso amigo Lobó. Nosso amigo véio. Lobó tá lá no, na Vila Planalto, só lambendo a lasca. Ó, oh, que isso, hein, velho? Mandar um abraço aqui pra dona Nilva também, tá pedindo a de Brito Samuel. Mudar. Olha. Mudar. Mudar. Música é de Brito Samuel, mudar pra quê? Certo. Passa pra nós. Já passa. Já nós manda. Aqui. Alô, Moisés do Carmo, aqui é o Cristiano da Fazenda Campo Limpo. Queria pedir uma música, Chico Rei Paraná, tem como você oferecer pra todo mundo na Fazenda Campo Limpo? O Nego, a Dilaine, o Elivelto e a Grace e o Cristiano, Azar. Ô, oh, rapaz, ó. Tá lá pra no... todo mundo em Buriti Alegre, da mesma esposa, a Flávia. Aí, ó. Alô, Moisés do Carmo, aqui é o Cristiano da Fazenda Campo Limpo, município de Morrinhos. Quero pedir uma música, Chico Rei Paraná. Qualquer uma deles, eu ofereci pro povão aqui na fazenda, tá bom? E pro povão do Buriti Alegre. Valeu! É o Cristiano Azar lá na fazenda, como é que chama? Lá Campo Limpo, lá na região do Campo Limpo, no município de Morrinhos. Aquele abraço aí a cada um de vocês. Valeu, moçada! Boa tarde, Moisés. Boa tarde. Boa tarde, dona Cota. Boa tarde, governador. Toca a música pra mim de Vitro e Léo, Quando Você Some, tá? Eu ofereço pra todos os ouvintes da Rádio Sucesso, pra vocês aí também, tá? Tchau, obrigado. Valeu, neném. Forte abraço aí pra vocês aí na fazenda, viu? Boa tarde, Buriti Alegre. Boa tarde, Sucesso FM. Boa tarde, meus amigos locutores. Saudade de vocês. Opa! Meu amigo aqui, não falou mais comigo. E aí, como está? Estão bem? Fico graças feliz de cada Deus. Um de vocês estar bem, com a graça de Deus. Meu nome é Maria Aparecida, estou falando de Irapuã, Minas Gerais. Mandando um abraço para o meu irmão Marculino, lá na Fazenda Bairro Preto, aniversariante do finalzão de semana. Felicidade, meu irmão, que Deus te dê muita luz, muita paz, muito amor, muita sabedoria, tá? E muita saúde, meu irmão, que Deus te abençoe. Dedico toda a programação da rádio para ele, lá na Fazenda Bairro Preto. Beijão, pessoal! Boa tarde, Buriti Alegre, com muita luz, muita paz e muito amor no coração. Amém. Valeu, Maria Aparecida, lá em Irapuã, nas Minas Gerais. Oi, Moisés. Opa. Oi, dona Cota. Oi, governador encaiado. Eu quero pedir a música Será Que Foi Saudade, com Zezé de Camargo. Aí eu ofereço pro Venâncio, pra Desirene, pro Ademar, pro Fabinho, para toda a minha família, e ofereço para vocês também. Quero participar. Beleza. Do sorteio. Um abraço, tchau, fica com Deus. Valeu! Forte abraço aí para todos vocês aí, viu, Marilda? Tamo junto! Aí a menina tá mandando coisa de novo. Fala, neném, o que você tá digitando aí? Pessoal, ainda dá tempo, ainda são dois pastéis, uma coca lá da pastelaria do Diogo, antiga pastelaria do Vaguinho. Corre, manda seu áudio, manda sua mensagem, participa aqui com nós, porque aqui nós não tem tempo ruim, não. Bom demais, viu, velho? A iripoca pia. Deixa eu mandar um abraço lá pro nosso amigo Thales, lá da Casa do Porco, distribuidor Estância, lá do nosso amigo Barrinho, na rua Frederico Dias Batista, Moisés do Carmo, ali em frente à Igreja São Sebastião. Tá na promoção kit feijoada R$7,99 e pernil, lombo e o que mais? R$25,99, promoção hoje. R$25. O litro, 2 litros de banha também, fresquinha de porco caipira, R$28 os 2 litros, tá muito barato, é promoção enquanto durar o estoque, Moisés do Carmo. Bom demais, é lá na Casa do Porco. Cambito e suã tá R$15 o quilo também, é promoção lá na Casa do Porco, distribuidor Estância, corre lá porque é caipira mesmo. bom. Dona Cota, eu não posso comer o pastel e nem tomar a coca, tô de dieta. Eu também, mas fazer o quê? Mas nós comemos assim mesmo, né? Nós tá comemos assim também, mesmo mamar, com dieta. Não tem mamamá não. Bora de modão! Bora de modão pra toda a moçada lá na Fazenda Campo Limpo. Essa aqui é pro meu amigo Lobó, já já, Chico Rei Paraná, pro meu amigo Cristiano Azar. Alô, Azar! As minhas verdes, filhos cravos do jardim, só não beija rosa branca, esse é beijada por mim. Estas flores que plantou é dona do meu coração. Chico Rei Paraná no programa Arena Sertaneja. Forte abraço aí a moçada lá no Campo Limpo. Alô, Cristiano. Alô, Azar. Forte abraço aí pra vocês, ligado, interligado aqui na melhor do Brasil. 105,1 Sucesso FM, todo dia, toda hora. Quero abraçar meu amigo Romildo. Alô, Romildão, na Fazenda Lagoa, município do Panamá, tá ele e a Renata por lá, ouvindo a programação do Arena Sertaneja. Quero abraçar meu tio Ronaldão também, a Solange, toda a moçada que está por ali na Fiocar, ouvindo a programação do Arena Sertaneja. Tem Amado Batista. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada,

caminhoneiro. Não tenho medo do perigo, eu quero chegar. E quando chega a madrugada em minha solidão, só ouço o motor. Apesar de ser mais forte que meu coração, sente a mesma dor. A dor de uma saudade de voltar pra casa, regresso feliz. Rever minha doce amada, minha criançada, o que eu sempre quis. Rever minha doce amada, minha criançada, o que eu sempre quis. Sou caminhoneiro. O Sindicato Rural de Buriti Alegre, juntamente com o Senar, promovem um treinamento de construção de cerca elétrica, que acontecerá dias 17 e 18 de janeiro. Aprenda sobre componente aterramento e sua construção, componente isolador, custo-benefício, escolha e implantação da cerca elétrica e muito mais. Lembrando que o curso é integralmente gratuito e o único pré-requisito é ter idade mínima de 18 anos. Faça já sua inscrição. As vagas são limitadas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 64-3444-1346, que também é WhatsApp, ou vá até a sede do Sindicato Rural. Casa de Carnes Buriti, do nosso amigo Juninho. Os melhores cortes em carnes bovinas, suínas e aves. E aquele frango assado no capricho de todos os domingos. Delícia! Agora estamos sob novo endereço. Rua Maciel, esquina com Francisco Olímpio de Paiva. Telefone para entregas: 64-3444-1372. E o WhatsApp: 64-98433-9592. Casa de Carnes Buriti. Tradição em Buriti Alegre. Se você sofre de hipertensão ou diabetes, procure a Drogaria Santa Terezinha. Se tem algum mal de Parkinson, osteoporose, procure a Drogaria Santa Terezinha. Medicamentos pra rinite e outras doenças, procure a Drogaria Santa Terezinha. E com o melhor atendimento, procure a Drogaria Santa Terezinha. Avenida José Messias Ferreira, 1412, Centro, Buriti Alegre. Fone 3444-1818. Você de Buriti Alegre, região, pensou em seguros? Pensou na Cia Gold. Trabalhamos com seguros de automóveis, bike, condomínio, seguro educacional, empresarial, seguro de motos, seguro residencial e muito mais. Conheça nossos planos com os melhores preços. Endereço Rua Maciel, número 916, Centro, Buriti Alegre, Goiás. Telefone 3444-2258. Cia Gold, o cliente sempre em primeiro lugar. Assistência 24 horas. WhatsApp 64-981-50-90-92. Tenha mais motivos para sorrir em 2022. Venha para a Clínica Espaço Odonto. Atendemos todas as especialidades odontológicas. A Clínica Espaço Odonto conta com a maior e melhor equipe clínica de Buriti Alegre. Venha nos visitar e saiba como transformar o seu sorriso. Localizada na Rua 24 de Julho, no centro da cidade. Ligue 64-3444-1218 e agende a sua consulta. Siga a clínica nas redes sociais que logo anunciaremos muitas novidades. Clínica Espaço Odonto, valorizando seu sorriso. O resfriado de te pegou. A febre tá chegando, a fralda acabou, a criança tá chorando. Droga Vaz é sua melhor opção e vai te dar aquela mão. 3444-1286, é só ligar, o seu remédio rapidinho vai chegar. Droga Vaz. Mercadinho do Geninho, o mais completo da cidade. Linha completa de secos e molhados, bebidas em geral, café moído na hora, produtos de limpeza. Linha de gelados e resfriados como frango, linguiça toscana e calabresa, pizzas, salsichas e muito mais. Venha conferir. Estamos abertos para lhe atender todos os dias. Rua Goiás, no Parque São Francisco. Telefone WhatsApp 64 98458-5470. Mercado do Geninho. Quem exige bom atendimento e produtos de qualidade na hora de abastecer o veículo, vai direto no Auto Posto Mendonça. Abastecimento, lubrificação, troca de óleo e tudo que você procura num completo posto de combustível. Auto Posto Mendonça, o amigo do motorista. Avenida José Messias Ferreira, número 1143, Centro, Buriti Alegre. Telefone 64-3444-1387. 105.1 Sucesso FM. Paraíso das plantas, o melhor para o seu jardim está aqui. Plantas ornamentais e frutíferas, adubos e substratos vegetais, vasos de cerâmica, pedras para jardim e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Venha conferir. Rua Maciel, Setor Caládia, Buriti Alegre. Fone Zap 64 99338-8524 e 64 99248-2498. Paraíso das plantas, o paraíso do seu jardim é aqui. Brasal Pneus. Qualidade e tradição em nossa cidade. Serviços de alinhamento e balanceamento. Borracharia em geral. Venda de câmaras com garantia para automóveis em geral e máquinas agrícolas. Prestamos serviços na zona urbana e rural com a Borracharia Móvel. Endereço: Rua Maciel, número 1267, Centro, Buriti Alegre, Goiás. Em frente ao Estádio Botafogo. Telefone: 64-3444-1344 e 64-98415-1115. Casa do Porco e Distribuidora Estância, a melhor da região. Aqui você encontra carne de porco, caipira, além de aves e diversas opções em bebidas. Seja para churrasco ou dia a dia, a melhor opção é na Casa do Porco e Distribuidora Estância, Rua Frederico Dias Batista, número 568, em frente à Igreja São Sebastião. Telefone 64-98131-2703 e 64-99668-2350. Casa do Porco e Distribuidora Estância. Você está triste, desanimado, estressado, se irrita com facilidade, varia de humor com frequência, é desatento, sofre de insônia, é ansioso ou possui qualquer outro sintoma que possa estar atrapalhando o seu dia a dia? O Dr. Arthur Azeredo Borges já está realizando seus atendimentos presenciais em domicílio na área da psiquiatria. E agora uma grande novidade: atendimento online. Isso mesmo! Agora você pode ser atendido com exclusividade no conforto da sua casa pelo digital. Entre em contato agora pelo número 64 99333-1883 ou através do Instagram e agende sua consulta. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da sua saúde física. Saúde mental em domicílio. Um novo conceito em saúde. Lá é blá blá blá. Aqui é música boa. Sucesso. Buriti Alegre Região agora tem um espaço de eventos para passar o seu fim de semana com a família. É no Rancho JB do nosso amigo Ratinho. Ambiente aconchegante com piscina, quadra de areia, quarto para hospedagem e uma mega cozinha. E o melhor, uma vista privilegiada de nossa cidade. Promoção para reservas de segunda a quinta. Fale com o nosso amigo Ratinho. Endereço: Zona Rural, sentido Itumbiara. Reservas pelo telefone 62 99293 9299. Rancho JB, eventos, descanso e lazer. Pastelaria do Diogo, a melhor da cidade. Servimos pastel frito na hora e aquela bebida bem gelada para acompanhar. Variedade em sabores e a qualidade que você já conhece. Pastelaria do Diogo, Rua Mato Grosso, número 52, setor aeroporto. Antiga Pastelaria do Vaguinho. Atendimento das 7 da manhã às 18 horas. Telefone 64 98111 3846. Ferro e Aço Buriti. Agora em nossa cidade você encontra Ferro e Aço Buriti. Aqui você encontra ferragens em geral para estrutura metálicas, enrijecido, perfil U, ferro chato, cantoneiras e muito mais. Uma empresa especializada em tudo que você precisa em ferragens e estruturas em geral. Venha conferir. Endereço: Rua José Marra de Castro, número 80, setor aeroporto, saída para o Lago das Brisas. Ferro e Aço Buriti. Telefone 64992067524 ou 64984022449. Dizer o que o enganado faz.